Tu mesmo, tio, né? Vai chegar chegando e já era, tio. Vão tomar essa porra. Essa fita mesmo? É, tio. Se foda, vão tomar a cena de assalto, tio. Então demorou, então. Então vamos. Bom dia, Vietnã! De pé, na fé! Já passa das 6 da manhã, não tamo aqui pra ostentar o conquista fã. Eu vim recrutar Talibã pro nosso clã. Desculpe se for rude, mas sua rima não me ilude. O rap que eu acredito anda armado, toca preto e tá de luto. Vivendo no dilema entre o prazer do louco, ou sou mais um robôzinho nesse teu jogo. Isso traçante, disparada todo instante. Não sou pra tremer falante. É, sou militante com dialeto articulado. Pronto pra matar gigante. Mas faz vacinho de preto que é pra ver rajar concreto. Discreto, direto. Minha liberdade eu prefiro ver céu aberto. Se for reza por fim. Quem reza pra ver meu fim? Vocês não sabem de onde eu vim. Muito menos pra que eu vim. Em cada frase um kamikaze. Só esperando alguém da minha base pra acender o estupim da minha maldade. Por ambição, por pilantragem ou por vaidade, eu já vi pai de família perder tudo atrás das grades. Nessa cidade eu vejo muita falsidade, mas malandro bom jamais dá costas pra humildade. Se a lei falhar, a justiça eu mesmo faço. Não sou muleta pra vadio ou pra palhaço. De comente aço, vou. Sou no sapato sempre honrando meu espaço. Pois hoje eu sei muito bem quem eu sou. Sobrevivente do extermínio que falhou. Vários M até tricou, só que não me eliminou. Segura o bonde, o DPR no acabou. Mentalidade que vai de inverso de clodovil. Ciclone, pique, capone, meu microfone, fuzil. Não sou o que a mídia pediu, mas sim o que o rap precisa. Enxame de tsunami na rima que corta a brisa. A moda não escraviza, avisa quem pisa pesado. Onde quem não se vendeu tá louco pra ser comprado. Soldado, fortemente armado. Uso o poder da mente, deixo em choque um monte de arrombado. Moleque, meu povo sofre, futuro manipulado. Vitória pra quem comanda, é nós no mic calado. Fui convocado, DPR, nocivo, Vietnã. Ofensa pros polícia, bonecos da Ku Klux Klan. Mais ouvinte, menos fã, resistência unida. Eles ebola a jaca, nós ataca nas batidas. Mostra a verdade escondida no som de contestação. Eles apaga a vida, nós queima vários pulsão. Não vim trazer diplomacia com a minha letra. E não mudo a meta por contrato ou por buceta. Vim pra ser o cometa que vai extinguir sem dó os vermes da face deste planeta. Neguei tua sida e a tua liberdade assistida. Copo de pinga ou carreira de farinha. Venho rimando a revolta de quem atira e quem implora. Não mata. Eu canto pra quem brinca, quem critica ou quem trafica. Não usa. Pra quem não trampa, prefere a vida bandida. Sai dessa, ligeiro. Na rua quem não corre é passageiro. Isqueiro, agita pra caralho, mas só corre por dinheiro. Os guerrilheiros aqui estão de pau capone, trepado com os microfones. Caçando e matando os clones. Que tenta sujar meu nome, que feio cê faz exame. Mas é com nós que fecha o enxame. Tipo formiga, é o enxame, é a zica. A família está unida, confia, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica rouba. Salve RZO, SP Funk, finado sabotagem. Já sei que age na humildade, sem maldade. É nós mesmo, vagabundos. Quem é que treme com os alto-falantes? É DPR, quer pagar pra ver. Quem tá batendo de frente com os tanques? É a resistência unida que ainda crê. Nós estamos prontos pra guerra a todo instante. Só no protesto a resistência até morrer. Quem é que treme com os alto-falantes? É DPR, quer pagar pra ver. Quem tá batendo de frente com os tanques? É a resistência unida que ainda crê. A guerra cotidiana levou mais um dos nossos. Ulisses Rony dos Santos, Platum, descanse em paz. Olhai por nós, aonde estiver. Representante dos filhos do gueto, correndo junto dos brancos e dos pretos. Herdeiro pardo do combate de guerrilha, das ruas de São Paulo até os terreiros da Bahia. Eu ando vestido com as armas de Jorge, que me guarda do inimigo e não me deixa só com protege-nos do combate na hora da nossa morte, amém. São Jorge, proteger a todo maloqueiro, a todo guerrilheiro que tá na rua buscando alternativa, pra manter tua mente ativa, sem trago.